água que a gente usa no chuveiro, a água que a gente gosta de beber, a água que cozinha o arroz e lava o prato depois. E quando vai pra chaleira, esquenta, esquenta, vira vapor. E quando vai pra geladeira, esfria, esfria, esfria, esfria. E vira gelo, gelo. Por isso nós gostamos de dizer que somos água, que somos gelo, e temos orgulho em selo.